son. This is a certified hood classic. E por falar em veneno, vem venonino, eu sou tóxico. Igual Chernobyl, tipo assim, câncer é óbvio. Cê tá achando que vai escapar, mas cê tá na minha mira. Coreaninha de merda, te chuto daqui até a China. E na minha linha, tipo faca tamontina. Rapiada, mas que é porra da minha língua. Te coloca num processador, vê se não sai. Vou te matar igual o gato daquele vídeo do Kai. Então vê se abre o olho, eu te espero na porta da escola. 5 minutos de trabalho, tu tá dentro da minha sacola. Pode me chamar de escroto, mas as suas piadas não colam. Com uma bala de 38, eu abaixo sua bola. Tá achando que é brincadeira, se der risada eu te mato. De segunda a sexta-feira, decomposição no mato. Eu não quero simpatia, muito menos sua risada. Eu só quero tua cabeça numa bandeja de prata. Quem me chama de louca, eu acho é pouco. Soco nessa fusa, tô te esperando na rua. Eu já matei o Kai 2 vezes em seguida. Agora é sua vez, para sua rima no inferno, esse beat é um pecado. Escrevi com letra de sangue, com a sua mãe do meu lado. Tô deixando uma faca, fica toda enferrujada, pra gravar na sua cara e te ver ficando pálida. What the fuck? What the fuck? Que moleque bizarro, velho.